Papo de Boteco. Olá, pessoas! Está começando agora a 21ª edição do Papo de Boteco, nosso podcast semanal sobre, principalmente, cinema. Hoje o tema foi escolhido pelos nossos seguidores, nós colocamos uma enquete no YouTube e a maioria das pessoas votaram no tema. Filmes clássicos, você pagaria para assistir a um filme clássico no cinema? E comigo hoje estão o Lucas Siqueira. Lucas, dê seu oi aí. Boa noite, Dani. Boa noite, Léo. Boa noite aos amigos de casa, né, que nos assistem aí. Sempre um prazer estar perto de vocês aqui, mesmo que longe. Isso aí. E temos aqui o Leonardo Lopes. Boa noite, gente. Estou de volta aí. Sempre bom conversar sobre cinema com vocês. Isso, eu esqueci de me apresentar. Sou muito lerdo, meu Deus, gente. O Lucas já falou aqui, Dani, mas... Enfim, sou Dani Pacheco, estou aqui no lugar do Túlio, provisoriamente, temporariamente, porque ele está viajando. Em breve ele volta aí comandando o Papo de Boteco. Então, hoje, antes de eu começar aqui, da gente começar a discussão, só queria falar que a gente fez uma... A gente jogou uns stories no nosso Instagram, perguntando se as pessoas, nossos seguidores, assistiriam a um filme clássico no cinema, ou seja, se eles pagariam para ver um filme clássico no cinema. E depois a gente perguntou qual filme clássico você gostaria de rever no cinema. Aí, em relação à primeira pergunta, a resposta foi esmagadora, sim. Umas duas pessoas votaram que não pagariam para ver um filme clássico no cinema, mas a maioria esmagadora falou que sim. Entre os filmes que as pessoas responderam que gostariam de rever, temos Conta Comigo, esse fui eu que mandei, eu mesma, tudo bem. Conta Comigo... Sim. Noviça Rebelde, Se Meu Apartamento Falasse, Casa Blanca, E o Vento Levou, Goonies, Curtindo a Vida Doidada, O Adoidado, O Feitiço de Áquila, Robocop, Poderoso Chefão, Dançando na Chuva e muitos outros. Foram muitos filmes legais que as pessoas falaram lá que gostariam de rever. Então, vou começar aqui perguntando, Lucas, você veria um filme clássico no cinema? O Lucas travou. Acho que ele saiu do ar aí. Lucas! Ele já foi pro cinema ver um filme clássico. E abandonou a gente. E abandonou a gente. E ele vai entrar de novo, não tem problema não. Enquanto ele entra de novo aqui, deixa eu só ver que tem umas pessoas que responderam aqui. O Rotiva de Narim falou boa noite, a Karen. Cássio, eu vi De Volta para o Futuro no cinema, amei. Cássio, que inveja. Oi. Ele falou que pagaria para ver De Volta para o Futuro e Forrest Gump. E o Minha Opinião, boa noite a todos. Vixe, demitiram tudo de novo. Quem era essa demissão dele aí de viajar pelos europeus? Infelizmente, a gente ainda tem o Túlio. A Kari, o Lucas foi ver um filme. Enquanto o Lucas volta, então vai. Léo, você pagaria para ver um filme clássico? Eu com certeza pagaria, eu já paguei para ver um filme clássico, só uma vez, infelizmente. É uma falha minha, eu devia ter ido mais vezes nesse Cinemark Clássicos, né, que teve muita coisa boa sendo exibida, tem outras mostras também, a gente ainda vai comentar durante o programa. Mas eu, no ano passado só, que eu fui ver Um Corpo que Cai no cinema e valeu a pena demais, assim, eu achei uma experiência realmente... Cinema é cinema, né? Ver um filme no cinema é sempre uma experiência muito mais rica, muito mais enriquecedora do que ver em casa ou de qualquer outra forma. Aí. Com certeza. O cinema tava cheio? Tava bem cheio. Eu vi, se não me engano, eu não lembro se o cinema clássico é terça ou quarta à noite. Eu tenho um dia ali específico que é desse segmento. E eu me surpreendi até, eu não esperava que tivesse tão cheio. Acho que o público mais fiel aí ao cinema do Hitchcock, acho que deve ter aproveitado, agarrado ali com força essa oportunidade, né, de ver O Corpo que Cai. Olha, e o pessoal reagiu ao filme? Como é que foi? Foram as reações? Então, eu notei uma sessão bem tensa, assim. Fazia muito tempo que eu não via um corpo. Até foi legal por isso. Como fazia bastante tempo que eu não via, tinha muita coisa do filme que eu não lembrava. Então foi quase como realmente ver pela primeira vez. E porque é curioso isso, porque acho que o que mais funciona na experiência de ver um filme clássico no cinema é justamente o fato de não ter tido uma oportunidade anterior, né? Nesse filme, no caso, eu estava bem longe de nascer quando ele foi lançado. Então acho que muita gente estava aproveitando uma oportunidade única. É, o filme é restaurado, É, se não me engano, é. Certo. Espero que não seja uma fake news, mas eu acho que é. não é? Ah, não. Sim. Eu tive um que eu até perguntar, né, se teve algum filme que você viu pela primeira vez nessas sessões que eles passam de clássicos, mas você viu só uma vez, né? Eu, no caso, tiveram, deixa eu ver, foram dois filmes que eu vi pela primeira vez no cinema, foi no cinema clássicos também, que eu nunca tinha visto. Foi o Iluminado, a sala assim entupida de gente, lotada, não tinha uma cadeira livre. Foi tipo assim sensacional ver aquele filme com aquela galera toda, primeira vez que eu vi o filme. Então assim, aquela cena no final no labirinto, tava saindo da cadeira de nervoso, de medo de dar errado. E foi, acho que foi, o História Sem Fim, o primeiro. Eu acho que eu nunca tinha visto. Se eu vi, eu vi muito pequeno, não lembrava. Falei, vou ver esse negócio. Aí eu vi História Sem Fim no cinema, o primeiro. Deixa eu ver se teve outro. Ah, foi na, não foi no Cinemark Clássicos, foi num festival de cinema que era de musicais, acho que era, foi lá no Palácio das Artes, no Cine Humberto Mauro, que eles fazem muitas amostras gratuitas, até não foi nem pago, gratuitas de filmes clássicos. Aí eles passaram Rocky Horror Picture Show, eu nunca tinha visto. Aí eu vi lá no Cine Humberto Mauro. Eu não gostei muito do filme não, mas foi legal, foi a primeira vez que eu vi ele num cinema, foi lá no Cine Humberto Mauro. Então assim, realmente é uma experiência única, É bom demais. é A muito. gente recebeu um comentário aí citando o Rocky Horror Picture Show do Maurício Bruno. De repente, será que ele viu na mesma sessão que você? Gente, deixa eu ver. Meu pai viu Tango e Cash, Comando para Matar. Aqui em BH tem muitos clássicos de graça pelas das artes. Eu, Minha Opinião falou. Quero muito ver Noviça Rebelde, Seu Bandeirante Falasse, Malvada. Ah, The Rocky Horror Picture Show. Karen, já vi esse. Ô, Maurício, você viu esse filme no, aqui em BH? Maurício de BH? Não sei se ele é de BH, né? Você é de BH, Maurício? Eu não lembro. Gente, se ele é, ele viu junto comigo. É, então. Recente que passou, foi acho que ano passado, no máximo no retrasado. Gente, gente, Noviça Rebelde, admito, eu nunca vi. Gente, esses filmes todos que a Karen falou, eu não vi. Você viu, Léo? Deixa eu ver o que ela falou aqui que eu. De Volta ao Futuro, ela viu no cinema. Se meu apartamento falasse, eu já vi. Sem novidade no front, acho que é o Nada de Novo no front, né? Não, não sei, vamos ver se a É. Karen responde depois. Acho que é. Mas é curioso porque acho que tem uma tendência, acho que é algo que vale a gente colocar na discussão hoje, acho que tem uma tendência que pode crescer essas sessões de filmes clássicos no cinema, porque esses filmes eles estão cada vez mais difíceis de achar no streaming, né? Acho que quando a gente tinha aquela coisa das locadoras, era mais fácil de você achar determinados filmes, principalmente ali década de 60, 70. Era mais fácil de você encontrar esses filmes do que agora. Agora tem filmes que no streaming eles ficaram esquecidos. A exceção dos que são muito conhecidos e realmente você acha com facilidade, tem muito filme que fica mais esquecido no streaming. Eu lembro que eu estava procurando esses dias aquele. Como que chama? Qual Patino? Vou ter que procurar aqui. Mas é um Perdido? filme. Não, esse eu achei, mas foi um filme que eu coloquei para ver o Sucesso a Qualquer Preço, Ah, tá. que é um filme, acho que ele nem se considera um clássico, mas assim, é um filme ali final dos anos 80, início dos anos 90, e eu procurei assim todo o serviço de streaming que tinha, E eu simplesmente não achei, assim, é um filme impossível de achar, e tem muitos filmes assim, você pega filmes dos anos 70, 80, tem muitos filmes que eles simplesmente sumiram do streaming por eles não serem tão badalados, tão cultuados, e se você pega e faz uma amostra aí, você exibe esses filmes no cinema, com certeza vai ser uma oportunidade para muita gente ver, como você mencionou, pela primeira vez, né? E ver pela primeira vez o cinema clássico é de ouro, né? Sim, a gente chegou a discutir isso no programa de streaming, como é que, assim, a gente falou, será que o streaming vai acabar com a pirataria? Mas, na verdade, assim, em alguns pode até diminuir um pouquinho, em alguns casos, mas em outros ele aumenta, porque nem as plataformas são assim, tem alguns filmes, aí lança uma outra plataforma de streaming que tem outros filmes, nem todo mundo tem dinheiro para pagar várias plataformas, fica esse trem difuso aí, várias opções, aí o pessoal paga só Netflix e baixa o resto. Aí, ou não achar, aí já era. Aí tem isso. É, você continua tendo essa brecha do streaming, principalmente para os filmes mais raros, mais difíceis de achar. É, mas até agora, assim, se a gente observa no próprio Cinemark Clássicos, até agora foram filmes mais conhecidos, né, que foram exibidos. Sim. Acho que os filmes mais raros, eles ficam mais para mostras especiais, alguma coisa assim. É, né? Porque é mais garantido o pessoal comprar, né? Se for um filme mais popular e tal. É. Lucas! Opa! Gostaram da minha participação aqui, o meu câmbio? É. Foi mal, gente. Não, acontece. A gente estava falando aqui, se eu perguntei para o Léo se ele pagaria para ver um filme clássico no cinema, ele já respondeu, e você pagaria? Então, ir no cinema é um tiro no escuro, né? Você pode ir no cinema e dá muito azar de ter gente enchendo o saco, falando pra caramba, né? Atrapalhando a sessão. Eu acho que em filmes clássicos a chance é menor. Então, eu acho que eu pagaria mais pra ver um filme clássico do que pra ver um filme que tá agora no cinema, assim. Eu acho que é mais garantido que vai dar certo, mas também não é 100%. Mas você já fez isso? Você já pagou para ver um filme clássico? Já fiz bastante isso, né? É bom que muitas vezes quando tem filme clássico é de graça, né? Aí em Belo Horizonte, por exemplo, né? O Humberto Mauro tinha muitos filmes clássicos de graça. Isso era sensacional. Em São Paulo também. Mas já paguei muitas vezes, viu? Fala aí, quais filmes que você já viu? Alguns que você já viu? Putz, eu lembro que, assim, teve uma amostra de ficção científica japonesa no Humberto Mauro. Então, puta, teve Godzilla, teve um monte de filme doideira dos anos 50, isso foi sensacional, assim, sabe? Eu lembro que teve uma amostra do Tarantino, né? Isso foi até uma questão que me passou, assim, para fazer as artes do programa, né? Se os filmes do Tarantino já são considerados clássicos, assim, você acha que entra? Acho que é uma discussão que vale a gente entrar, assim, né? Porque tem muito disso de até que a partir de qual um filme pode ser considerado um clássico, né? Por exemplo, aqui em São Paulo está tendo um projeto que chama Projeto Replicante, que eles exibem filmes no cinema. Por exemplo, semana que vem eu já até comprei meu ingresso, vai passar o Fogo Contra Fogo. Legal. Mas há algumas semanas passou aquele do Afonso Cuarón, Filhos da Esperança, do Afonso Cuarón. Que eu acho que ainda não pode ser considerado um clássico. Acho legal ter a oportunidade de ver no cinema, com certeza, acho que ver no cinema é sempre bom, mas eu acho que ele ainda não tem tempo suficiente, acho que ele não ganhou já um peso histórico suficiente para virar um clássico. Então, é uma discussão que vale a pena, de repente, aí, não sei, duas décadas, ou tem fatores aí que influenciam nessa discussão. É, né, porque assim, né, o que seria um clássico? Porque quando eu ouço a palavra clássico, eu penso muito no filme preto e branco, filme muito antigo. Mas a gente pega, eu não sei, eu considero, por exemplo, um filme de 30 anos atrás, 30 anos já é muito tempo. Eu já começo a ver como um clássico. Eu acho difícil ver como um clássico, sei lá, um filme de 10 anos atrás. É. Um filme, talvez, sei lá, Pulp Fiction já tem 25 anos. Eu consideraria ele um clássico, não sei. É. Cães de Aluguel tem mais de 30 aí, né? Ou quase 30, não sei. Tem 27. 27? Isso. É, quase 30. Uhum. É, me parece meio errado, assim, botar os filmes do Tarantino como clássico, mas não sei se aí vai do meu gosto pessoal, assim, saca? É, mas será que não vão considerar clássicos, talvez, daqui a mais tempo, mais 20 anos, vão poder chamar de clássicos, se for questão de tempo, né? Ah, é clássico só se for lançado há 50 anos, né? Eu não sei como é que é isso, acho que é relativo, né? Não sei o que é. Eu acho Toy Story um filme clássico já, sabe? Mas ele é da época do Pulp Fiction, né? É, Léo, o que Não, só acrescentando, aproveitando que o Lucas citou o Toy Story, acho que uma coisa que também influencia um longa-metragem que vira um clássico é muitas vezes ele trazer uma revolução para a própria linguagem, né? Ele trazer algo de novo para o cinema, né? Então, muitas vezes tem um filme que foi lançado mais recentemente, por exemplo, eu pego o exemplo que eu citei do Fogo contra Fogo, eu acho que o Fogo contra Fogo, dentro do gênero de ação, ele está se encaminhando para se tornar o clássico por ele trazer questões novas para o gênero, né? Então ele se torna um marco dentro do gênero, acho que acaba se encaminhando aí para ser um clássico. O caso do Toy Story também, dá para a gente dizer que ele revolucionou a animação, de certa forma. Então, por mais que não seja necessariamente um gênero, mas acho que trazer revoluções para a linguagem, para um determinado segmento do tema, acho que facilita ou encaminha um filme para se tornar um clássico. É, por exemplo, vocês considerariam Clube da Luta um potencial clássico? Creio que sim. Acho que um potencial. Potencial, sim. Acho que ainda não é. Tem só 20 anos, né? Não tem tanto tempo. Eu acho que não é uma questão de temporalidade, é mais uma questão de geração, né? Eu acho que o Clube da Luta ainda fala com gerações como a nossa, né? Como... talvez a gente um pouco mais nova, acho que precisa dar uma flipada, assim, na geração. Não sei, eu acho que o Clube da Luta vai ser, em algum momento, um clássico, acho que ainda não, mas vai ser. Entendi. A gente tava discutindo com o Léo, Lucas, questão de, assim, porque acontece esses cinema clássicos, Cine Humberto Mauro, aqui em BH, por exemplo, geralmente a gente são exibidos... filmes clássicos, assim, filmes mais antigos e tal, mais conhecidos. Porque tem uns filmes que são bem clássicos, assim, que às vezes não estão em plataforma de streaming, não estão, né, não passam no cinema clássicos da vida. Você acha que... Qual você acha que é a importância dessas mostras para... Não só para esses filmes clássicos que a gente já conhece, né, mas sobre filmes clássicos que às vezes ficaram esquecidos no tempo... qual que você acha que é a importância deles? Olha, eu acredito que, assim, é muito importante ter essas mostras. Eu lembro que eu morava em Santos, acho que em 2007, e teve uma mostra de filmes do Pasolini. Nem todo filme do Pasolini é clássico e nem todo filme do Pasolini é bom, saca? Mas onde mais o pessoal assistiria um filme do Pasolini? Porque não vai passar na TV, não vai estar no Netflix, saca? Então, esse tipo de mostra é muito bacana, porque, assim, dá chance para todos os tipos de filmes, saca? Teve uma mostra de filme chileno, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre filme chileno, saca? Mas vi filmes maravilhosos, né? Então, é um espaço que as pessoas deviam abraçar com mais carinho, né? Porque é a chance de você ver um outro tipo de cinema, assim. Eu acho sensacional. Eu lembro que nessa mostra do Pasolini foi engraçado, porque, assim... Tem muita gente que fala assim, não, agora eu vou ver aqui, arte, né? Aí o cara sentou lá pra ver o Pasolini, e no meio do filme o cara levanta assim e fala, porra, velho, vim aqui ver arte e já só passa meia hora de piroca aqui, velho, eu vou embora. Você vê assim, talvez se ele tivesse sentado em outro, ou visto mais filmes artísticos, né, a visão seria melhor. Então, há uma importância, assim, mesmo para as pessoas que não estão preparadas para ver, assim, tá? E você, Léo, qual que você acha que é a importância? Ah, eu acho uma importância, eu estou junto com o Lucas nessa. Acho que é muito importante justamente para dar esse espaço para filmes que não são tão acessíveis. E também eu acho que entra muita coisa da memória afetiva nisso. Por exemplo, a gente olha lá para o Cinemark Clássicos, eles exibiram alguns filmes que, assim, muita gente passou a infância vendo aí na sessão da tarde, alugando em VHS. E ter a oportunidade de ver um filme no cinema, né? Ver como o filme, como a forma que ele melhor deve ser visto, que é numa tela grande, no escuro, em silêncio, é uma oportunidade muito legal. Então, acho que tem muito essa questão da memória afetiva além do que o Lucas já levantou, da importância de filmes que não têm uma acessibilidade tão grande, né? Sim, eu estava até comentar, semana passada eu vi Bonequinha de Luxo. Eles passaram o Semar Clássicos. Eu vi aqui, é terça e sábado. Aqui em BH é terça e sábado. Eu vi na terça. Aí foi terça, umas 8 horas da noite. Não estava lotada a sala, mas tinha muita gente, assim. E é engraçado ver, porque eu, igual eu, a gente discutiu, Léo, mais cedo, tem pessoas que estão indo ver a primeira vez, né, o filme. Então, e é um filme que é fácil, você acha DVD, eu tenho box com ele e tudo mais. Ele não tem na Netflix, eu não sei se ele tem. Acho que não. Eu não sei, Já teve, se não me engano, já teve. Já teve. O Maurício tá querendo ver The Room, o clássico, né? Um clássico do filme. Esse é bacana. Inclusive, queria mandar um abraço aí pro Maurício, que ele falou mais cedo que tava legendando. O pessoal que faz legenda aí, eu trabalhei um tempo fazendo legenda, eu sei a trampeira que dá. Um abraço aí, vocês fazem o cinema encaminhar também no Brasil, viu? Mas é legal, eu acho que é legal de ver os clássicos, é porque tem gente também na primeira vez. E, tipo assim, Boneca de Luxo é um filme de 61. Então, assim, um outro contexto, uma outra sociedade, completamente diferente de hoje. E é legal que tem uma cena. Vocês já viram o filme? Sim. Já, né? Tá. Já viu, né, Léo? Sim. Já, né? Sim. Tá. É aquela cena mais no final, que eles estão no táxi, logo antes da Holly jogar o gatinho na rua, na chuva, ela tá discutindo com o Paul, e o Paul fala, né? Ela tá falando com ele fala com ela que ela tem medo de se prender a alguém, ela tem que, né, se libertar, não sei o quê. Aí ela fala que não sei o quê, aí o Paul chega pra ela, ela fala, as pessoas não pertencem às pessoas, aí ele fala pra ela, mas você pertence a mim? Aí teve uma moça na sala que soltou ela falou tipo assim, possessivo, né, nesse sentido. Mas é depois disso, ele vai conversar com ela, que não é nesse sentido que ela é dele, é no sentido, tipo assim, ela tem que se abrir, deixar se apaixonar, deixar alguém amar ela e tal, porque ela nunca permitiu que ninguém gostasse dela e tal. Mas eu acho legal ver essas reações das pessoas que estão vendo a primeira vez, que é um filme, assim, de outra época, assim, né? Então, eu acho interessante ver as reações. Eu lembro que eu fui ver o Monty Python e o Cálice Sagrado uma vez em BH. E assim, é um filme que eu já vi um milhão de vezes, saca? Mas vendo com pessoas que também nunca tinham visto. Então, tipo, a galera rindo das piadas te contagia, assim. Você vai junto também. Parecia que era a primeira vez que tava rindo, assim, sabe? Eu chorei de rir em alguma cena. Só porque é contagiante, né? É como você tá vendo um show, né? Um grande espetáculo. Você tá com a energia das pessoas. É por isso que quando é uma merda, as pessoas com o celular ou fazendo zoeira, estraga tudo, sacou? Aí eu tenho que brigar com todo mundo. Vem o Lanterninha, briga com o Lanterninha também. Por isso que é uma merda, saca? Foi mal, eu me empolguei aqui no pensamento. Gente, a Karen comentou aqui, são muitos critérios para chamar um filme clássico. Temporalidade, o que o filme mudou, trouxe de novo para o gênero, as técnicas utilizadas, de que maneira o filme conversa com a época de lançamento, etc. Concordo, acho que o filme que reúne todos esses fatores, ele é um classicão, né, que a gente fala, aquele que é definitivo. Só queria fazer um adendo aqui pro pessoal que tá falando sobre The Room, né, que tem um filme novo que vai entrar pra galeria dos filmes ruins como The Room, que é o filme novo do Fred Durst, o vocalista do Limp Bizkit, eu esqueci o nome agora, é com John Travolta. Parece que o negócio, assim, é ruim, mas é ruim com força, assim, saca? Tô afinzaço de ver esse filme, se alguém lembrar o nome do filme aí, põe nos comentários, por favor, que eu me esqueci. The Fanatic? Isso! Oh, eu vi uns reviews, eu li umas críticas do Canadá, me parece tão ruim, mas tão bom que eu estou curiosíssimo. Nossa, o filme aqui no... É porque tem dois sites de críticas, né, que são os mais, assim, mais populares, né? A gente tem o Rotten Tomatoes, que é mais aberto, tem muito blogueiro também, que não é tão grande, assim, referência. Sim. E tem o Metacritic, que é um site que é mais os críticos fodas, entre aspas, os mais de tipo The Variety, Hollywood Reporter, etc. No Metacritic, que é o site que tem mais, ele é mais, é uma peneira maior de críticos, esse filme The Fanatic tá com 17 em 100. Pô, bom pra caralho, velho. Tem que ver, porque você vai estar sozinho no cinema, e é o giro conceitual, né? Ele vai sendo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele consegue voltar ao topo e ser bom, assim, saca? Eu acho genial, velho. Eu acho que tem que ver. Assim. The Fanatic, todo mundo deve ver esse filme, a gente vai comentar ele aqui. A gente vai fazer uma live sobre esse cara. Vamos fazer, né, uma live. Inventando. Live filmes ruins a gente vai fazer, e esse vai ser. Olha lá. Aproveitar que o Túlio não tá aqui para começar a inventar coisa, né? É a nossa chance. Você pode gravar um 365 filmes em um ano com ele sobre esse filme. Ele me proibiu. Ele me proibiu. Ah, tu proibiu? Ah, tá. Porque eu falei mal do Omelete. Cacei briga com gente maior. Ah, tá. Entendi. Oh. Ah, a gente pode fazer. Fora então, dos bastidores aí. É, a gente pode fazer uma live. Não fala, não fala filme ruim, não. Pode fazer um podcast sobre, assim, sei lá, usar outro adjetivo. Não vamos fazer, porque ruim é relativo. Gosto é relativo. Nem sempre. Guilty pleasures, né? Nem sempre, velho. O tipo, quê? O Birdemic e o Manos, The Hands of Faith. Que, tipo, esses filmes não é uma questão de gosto, assim, eles são muito ruins. Tá? Não tem como gostar. Então, acho que quando é ruim mesmo, assim, não é uma questão de gosto. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Eu fiquei viajando aqui, o pessoal. Ah. mas eu acho que seria legal. Depois a gente vê isso direito, mas eu acho que seria top. Mas sobre os filmes clássicos, eu dei uma pesquisada aqui. E esses festivais grandes de cinema, eu fiz uma lista aqui. Todos eles têm uma mostra. Por exemplo, o Festival de Cannes. Ele tem uma mostra que chama Cannes Classics, que é uma mostra que apresenta filmes restaurados. O Festival de Veneza tem uma mostra que chama Venezia Classici, que é uma mostra de filmes restaurados, e eles ainda premiam a melhor restauração. Esse ano, por exemplo, foi um filme que chama Êxtase, de 1933, que era da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia. Ele ganhou o prêmio esse ano de melhor filme restaurado. Temos o Berlinale Classics, que é na Alemanha, que também passa filmes restaurados digitalmente. Temos o Treasures, no Festival de Londres, que vai ser em outubro, que também exibe clássicos restaurados. Aqui no Brasil, na Mostra de São Paulo, tem uma sessão que se chama Restaurações, que esse ano vai exibir Central do Brasil, no dia 30 de outubro. Tem outros filmes também, mas um dos filmes é Central do Brasil. O Festival do Rio tem uma mostra que se chama Clássicos e Cults. Esse ano, por exemplo, vai ter um dos filmes que vai ser exibido é Pichote, a Lei do Mais Fraco, que a gente chegou a falar dele no programa sobre o Brasil no Oscar, que é um filme que ele não... Ele foi escolhido para representar o Brasil em 1980, se eu não me engano, mas ele foi desqualificado por causa de... ele foi lançado no Brasil fora do prazo, da academia, etc. E temos também no Festival de Toronto uma sessão que chama Cinémathèque, que passa filmes clássicos canadenses e internacionais. Então, assim, eu nem sabia, mas até esses grandes festivais têm essas mostras. Não, e um deles, um brasileiro, teve uma briga com o Scorsese, né? Que o Scorsese é o único que tem a montagem do Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, e daí o festival brasileiro queria que ele mandasse a cópia, ele falou que não ia mandar, que ele usa para dar aula para o nome dele, deu uma briga isso aí, velho. Como assim? Conta essa história direito pra gente. Então, parece que assim, por algum motivo, o Martin Scorsese, ele tem a cópia com a montagem do Glauber, que dizem que a montagem do Terra em Transe, que a gente vê, né, que tem aí em DVD, não é a do Glauber. Eu não sei em qual aspecto. E um festival brasileiro queria que o Scorsese mandasse essa cópia. Ele falou, o quê? Minha cópia? Nem fudendo, sacou? Meu arquivo pessoal, eu não quero. Aí deu briga. E eu acho que ele tá certo, assim, sinceramente. Eu acho que ele tá certo. Eu não mandaria. O que que você não mandaria? Uma cópia. Você manda cópia. Não. Ele tem, tipo, um rolo, né? 35mm, né? Mandar aquela caixona pra um festival no Brasil que você nem sabe se vai voltar. Você nem conhece as pessoas. Eu não mandaria. Ah, entendi. Tem a cópia no rolo, né? É. Entendi. Cinema de verdade, assim, o cara tem uma coleção de filmes em 35mm em rolo, em caixas, assim. Gente, mas que legal que o Scorsese tem um filme do Glauber Rocha. Sim, nossa. E que ele usa pra dar aula, véio. Olha só que honra. E a gente aqui no Brasil só vai ver Glauber Rocha nesse tipo de festival, né? É. Gente, que foda. Ou tendo em DVD, né? Eu tenho meus DVDs ali do Glauber. Eu não troco por streaming nenhum. Com certeza, velho. Com certeza. Gente, mas que fofinho o Scorsese, gente. Estão cobrando aqui você ler os comentários. O quê? Estão cobrando aqui você ler os comentários. Ah, tá. É. Mas é só comentar, gente. Não sei se vocês sabem, mas o Scorsese tem Instagram, né? O Instagram dele é muito fofo, gente, porque ele tem 100 anos e aí tem Instagram. É muito bonitinho. Ele posta foto aí em boia na piscina, na casa dele. Ele lá jantando com a esposa. Ele tem uma filha, que acho que ela tem 20 anos, a Francesca, e ela faz cinema. Então, esses dias, ela postou, ele postou os stories dele, ele chegando para revendo a filha, porque acho que ele mora em Los Angeles, né? Não sei. Aí, ele revendo ela. O Scorsese é muito fofo, gente. Amamos o Scorsese. É. Que responsa, né? Ser filho do Scorsese e fazer filmes, né? Porra! É, imagina a pressão, né? Uhum. Assim, a Sofia sabe, tem... até que deu certo. Tem uma história muito legal que quando o Scorsese fez a invenção de Hugo Cabret, a filha dele, se hoje você falou que ela tem 20 anos, ela devia ter o quê? Uns 13, por aí, né? E na época ele falou que quando ele fez a invenção de Hugo Cabret, ele comentou na casa dele que era o primeiro filme que a filha, o primeiro filme dele, que com a idade dela, ela ia conseguir ver, né? Porque todos os filmes anteriores dele eram muito violentos e a invenção de Hugo Cabret era o primeiro que ela ia conseguir ver. Ah, nossa, tipo isso, né? Hoje ela já pode ver, né? Que bom, já deve ter visto há muito tempo. Né? Mas, sim, com certeza. Que massa. Aqui, deixa eu ler os comentários aqui, então, vamos lá. Minha opinião mandou, conheci a mãe do Glauber Rocha uns 20 anos atrás aqui em BH. Gente, mas o Glauber Rocha era de onde, no Brasil? Não, de onde no Brasil? Ah, o Glauber? Dá uma pesquisa básica aí. Ele nasceu na Bahia, né? Mas não sei onde ele morava. Ele era errante, né? Tanto que o Nazário escreve sobre ele, sobre cinema errante, né? São diretores que não têm lugar fixo, né? Então, sim. É difícil, né? É difícil colocar isso. Ah, entendi. A Karen mandou aqui... tipo a Sofia Coppola. Não tá no livro do Francis, mas ela deu certo, né, a carreira dela de diretora. Nossa. Você não gosta? Eu gosto da Sofia, beijos. Não gosto nem fudendo, velho. Eu adoro os filmes dela. Amo. Eu acho que a melhor coisa que ela fez no cinema foi o Poderoso Chefão 3 lá. Eu nem gosto do Poderoso Chefão 3. Eu não gostei muito, mas tudo bem. É o pior dos três, né? Poderoso Chefão que eu vi no cinema também, velho. Aí já foi mais complicado. O Poderoso Chefão? É, porque em São Paulo, lá no Belas Artes, né? Alguns anos atrás, tinha sessões que viravam a madrugada, né? Então você tinha lá Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Ainda tem. Ainda tá rolando? Isso era sensacional. Tem café da manhã ainda? Eu não sei se tem café da manhã, mas tem o Noitão do Belas Artes, né? Que é sexta-feira. Um tempo não teve, mas voltou a ter. Puta, eu achava legal demais. Eu vi todos os filmes do Romero lá, tomando um café da manhã depois. Só que no Poderoso Chefão, os filmes são muito longos, né? Então o pessoal começa a dormir, a roncar no cinema. Aí atrapalha um pouco, né? Aí foi meio ruim, assim. Gente, que legal! Que experiência legal. Eu acho que essas experiências, tipo... É igual no... Eu não sei, eu acho assim, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de ir ao cinema, ver um filme que eu gosto mais de uma vez, e eu fico lembrando, a experiência que... Toda experiência que eu tenho, ainda mais revendo um filme clássico que eu amo, ainda mais quando a tela tá, o cinema tá cheio, é tipo aquela experiência do Cinema Paradiso, no filme Cinema Paradiso, que mostra a galera conhecendo o cinema, e todo mundo, tipo assim, com aqueles olhos, tipo assim, que coisa incrível! Eu acho muito massa essa experiência. Até o povo que dorme, sei lá. Eu acho legal a experiência de estar compartilhando o mesmo filme com várias pessoas. É muito próximo de ir num show, né? Você com a galera lá, com a plateia, olhando para, né, para a atração principal ali. Já foi muito parecido, né? Hoje em dia eu não acho nada parecido. Assim, acho terrível. Celular, assim, no cinema, é dureza, sabe? Com certeza. Calma aí, que me perguntaram aqui. O Maurício perguntou se o Scorsese postou foto com o De Niro. Ele tem foto com o Robert De Niro, mas da época que lançou... Não, mentira. É, no final do ano passado, ele postou uma foto com o Robert De Niro e com o Leonardo DiCaprio. Mas é foto meio que oficial. Dá para ver que a pessoa tirou a foto de onde que estavam os fotógrafos. Não foi uma selfie, nem nada, não. Ele tem muita foto pessoal mesmo, é com a filha e com a esposa. Ele é super simpático, gente. Ele é um veinho simpático, viu? Adoro. E é um cara que não luta contra a evolução do cinema, né? Um cara que parece que está abraçando o streaming aí, né? Uma figura muito importante do cinema, assim. Acho que ele... Pode falar, Léo, pode falar. Ele tem uma coisa que acho que é o ideal, né? Ele não luta contra a evolução, mas ao mesmo tempo ele luta pela preservação, no sentido de você ainda ter acesso às cópias antigas. E ele tem muito esse empenho, né? Esse engajamento, ao mesmo tempo que ele é totalmente um incentivador aí da evolução, enfim, né? Em todos os aspectos. Sim, não, o novo filme dele, O Irlandês, por exemplo, ele vai estrear no Festival de Nova York, acho que no final da semana que vem, no final do mês, acho que é dia 27, ele vai abrir o Festival de Nova York e vai ser lançado em, acho que em novembro, no início de novembro, vai lançar nos cinemas, lá nos Estados Unidos, e no final do mês já vai lançar na Netflix, para todo mundo ver. O mundo já vai poder ver O Irlandês. Ele tá iluminando os dois, ó. Vai passar no cinema e vai passar no Netflix pro pessoal, né? Todo mundo poder ver. E o bom do Netflix é que você pode ver em casa numa boa tomando cerveja, né? Que, nossa, quantas vezes eu não tive que brigar com gente porque não queriam deixar eu entrar com cerveja no cinema. O que eu acho um absurdo, tá? Só para deixar aqui um protesto. Tá? Regrinhas do cinema eu acho um absurdo, assim. Não pode entrar com cerveja? Com medo. Tá aí meu protesto. Tinha que proibir o celular e permitir a cerveja. Exato, perfeito, velho. Você deixa o seu celular e ganha uma cerveja, olha só. É, exato. Cinema, quando tiver um cinema, vai ser assim. Mas eu acho que é mais também de assim, que as pessoas, quando tem algumas pessoas que quando bebem, ficam sem noção. Então vai que a pessoa fica bêbada dentro do cinema, faz merda. Mas nem precisa disso, velho. As pessoas entram lá de cara, totalmente só, não fazem merda, velho. Então não faz muito sentido, sabe? É menos, vai. Bebo deve fazer muito mais bagunça, nem vem. Pô, sabe. Duas cervejinhas, o máximo que vai acontecer é eu vou ter que ir no banheiro no meio e perder um pedaço do filme. Ai, gente. É, vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta aqui para começar com o Léo. Léo, se você pudesse escolher, né? Lembrando, esqueci de falar antes. Poderoso Chefão, ele vai passar no Cinemark Clássicos. Ele tá no Cinemark Clássico, vai passar em novembro. Sim. O primeiro. Eu acho que lota, viu? Ah, com certeza. Com certeza. É, mas vamos lá. Léo, se você pudesse escolher um filme clássico, uns três filmes clássicos que você gosta muito para poder passar nos cinemas lá, no Cinema Clássicos ou qualquer outra mostra aí que todo mundo teria acesso, se você escolheria qual? Quais filmes? Quais três filmes que você gosta muito, assim? Bora lá. Eu tinha pensado muito nessa coisa, assim, de... Além de eu gostar muito do filme, o que mais me faria ficar estimulado a ver um filme clássico no cinema? E eu pensei muito nessa coisa da experiência visual, né? Porque acho que o que é mais legal de você poder ver um filme que você sempre gostou muito no cinema é aquele filme que ele te estimula muito visualmente. E aí, imediatamente, eu pensei no Brian De Palma, né? Porque ele é um diretor que eu acho que ninguém ou quase ninguém constrói cinema visualmente como ele, assim, no sentido de fazer... planos, assim, que você fica, tipo, caralho, que foda, e construir toda uma narrativa muito pensada visualmente, que eu acho que a tela grande é onde você melhor pode viver isso, né? Então, eu acho que Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, é um filme que eu queria muito ver no cinema, e o Os Intocáveis também, esqueci o nome, um segundo, ia ser uma falha séria. Mas Os Intocáveis e Um Tiro na Noite são dois filmes do Brian De Palma que eu ia gostar muito de ver no cinema, porque eu acho que eles têm essa coisa do apelo visual, sabe? São filmes que eles, na tela grande, com certeza você viveria eles com uma intensidade absurda. Eu nem sei se eles já passaram em alguma das sessões clássicas, eu não me lembro, acho que não, mas seria muito foda. E um outro filme que eu pensei, e aí seria nessa coisa que você mencionou, Dani, de como é bom você ter a experiência de ver como as pessoas reagem, eu pensei no Tubarão, do Spielberg, que deve ser um filme, assim, que você vê as pessoas tendo a oportunidade de ver com pessoas que também estão vendo pela primeira vez, estão levando o susto, estão se envolvendo aí com suspense, ficando tensas. Acho que é uma coisa que você levar essa experiência para o coletivo numa sala de cinema deve ser muito foda. É, uma vez ele foi exibido aqui em São Paulo com uma orquestra, é, acompanhando e fazendo a trilha na hora. Isso deve ter sido, eu fiquei triste de não ter ido, deve ter sido uma experiência sensacional. Acho que aí você leva até além, né? Você tendo uma trilha ao vivo é um negócio espetacular. Nossa, ia ser fantástico ver esses filmes com trilhas sonoras clássicas, né? É, com orquestra ao vivo. Nossa, que massa! Eu fui semana passada numa... Não era, era uma orquestra sinfônica, não sei se era de Minas de Ouro Preto. É, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Ouro Preto. Que tocou clássicos do cinema lá no Palácio das Artes. Aí eles tocaram música de Harry Potter, do John Williams. Era a música do John Williams. De Harry Potter, tocou de Indiana Jones. É muito massa ver aquela orquestra. E o lotado, as pessoas realmente pagam para ver, sabe? Tem público para isso. Sim, sim. Nossa, que massa. Com e você, Lucas? Quais que você veria? Eu gosto muito de cinema de terror antigo, né? Então, acho que A Noiva de Frankenstein seria uma boa pedida para ver, assim, saca? Tipo, preto e branco. Filme legal de ver no cinema, né? E tem uma nostalgia de coisas que a gente não viveu, assim, né? Ver um filme de terror antigo no cinema, assim, né? Eu nunca fui, né? É, eu gostaria de ver o Montanha Sagrada, do Jodorowsky, né? Que é um filme loucura, assim, né? Que a intenção é fazer você sentir que tomou LSD sem ter tomado nada, né? Então, ver isso no cinema, deve ser uma coisa bem, bem legal, assim, saca? E gostaria de ver o Eraserhead do David Lynch, só para ver as reações das pessoas, assim, só para ver a galera conversando quando sair do filme, assim, saca? As teorias, porra, não entendi nada, sabe? Essas coisas. Acho que seriam esses filmes que seriam legais de ver, assim. E aproveitando o gancho que o Léo falou aí, né? Talvez ver um Chaplin com alguém tocando o piano, assim, saca? Ver um filme assim, mudo, com um pianinho rolando. Bom, assim, isso ia ser bem interessante. É, você falou de terror, eu vi, teve uma, em 2015, eu participei do Clube da Crítica, do Festival Indie, aqui de BH, Festival Indie de Cinema, e aí esse festival teve filmes recentes do ano, assim, foi lá que eu vi Tangerina e tudo mais, e eles tinham uma mostra paralela lá, que era de filmes clássicos. Aí eu selecionei para ver o Nosferatu de 56, eu sempre confundo, Uhum. É, gente, foi uma experiência assim, o cinema estava lotado, foi no Belas Artes aqui em BH, e foi uma experiência assim sensacional, aquela trilha sonora macabra do filme. Eu amo aquela trilha sonora, dá muito medo, e foi sensacional a experiência. É um filme que eu fiquei lá, tipo assim, dá medo mesmo o filme, assim, tem umas cenas que não, mas o filme assim, aquela ambientação que ele faz. Então, ver aquilo na tela grande foi a única vez que eu vi o filme, foi lá no cinema. Eu nunca vi ele. Eu tenho certeza que se eu tivesse visto ele aqui no meu computador ou na televisão, não teria sido a mesma coisa. Então, foi uma puta de uma experiência ver esse filme. Sim. Do Nosferatu. Nossa, sensacional. É, peraí que tem um comentário aqui, ó. O André Mota. Homem-Mosca, do Harold Lloyd, com orquestra no Ibirapuera, foi lindíssimo. É, o Maurício mandou... Carai, David Lynch... É, a Karen, tem um festival em Los Angeles que tem filmes mudos com orquestra, deve ser top. Ah, vou pesquisar para ver o nome dele aqui. E o Minha Opinião perguntou para você, Lucas. Então, Lucas, você já viu Voo Noturno? Sim, sim. Acho que o nome dele em inglês é Red Eye, né? Acho que é isso. Sim, lembro desse filme. Acho que ele comentou que viu esse filme com orquestra, é isso ou estou viajando? Nada. Não, ele perguntou se você já viu. Sim, sim. É do Wes Craven, né? Isso. Com o bom o Espantalho, esqueci o nome dele, velho. William Murphy. Isso. Eu gostei muito desse filme. Muito bom. Pô, esse filme no cinema é legal, é tenso pra caramba. Eu vi ele no cinema. É? É, ele é de 2005, 2004, assim, né? 2005. Eu vi no cinema. E eu lembro que eu tinha visto o trailer. E não entendi, eu entendi que era um suspense, que tinha avião, mas eu tava assim, não tinha entendido direito. Aí depois você vê o filme que você entende, tem toda a história, né? Enfim. Mas ele é bom, mas ele tá recente ainda, né? Não é um. Sim. Mas eu lembro que, assim, eu fui ver Star Wars, o episódio 1, que não dá para chamar de clássico, né? Acho que talvez pela qualidade do filme, não sei. É difícil. Fui ver porque tinha um refeito em 3D. Essa foi uma experiência retardada. Era, assim, uma bosta. O 3D é uma bosta. Só dava, tipo, um pouco de distância, assim. Ah, puta, que jogar dinheiro pro cara fez, né? Já sabia que o filme era ruim, saca? Só, não, mas pelo menos vai ser bonito. Nem isso é, pá. Aí também foi foda, né? Queria assistir episódio 1 também, né? Gente, eu gosto do episódio 1. Não, eu entendo que há um carinho especial. A gente era criança quando saiu. Vi no cinema com meu pai, saca? Tipo, beleza. Mas o filme é ruim. É, não tem como defender. Não tem como. É, não, mas acho que eu gosto também porque diz, assim, eu só vi ele aquela vez no cinema. Eu tinha uns 9 anos. E foi aquela sensação, né? Star Wars, episódio 1, que vai contar a origem do Darth Vader e tudo mais. Tanto que eu vi o filme, eu nem sabia quem que era o Darth Vader. Nada. Depois que eu fui pesquisar que aquele menino bonitinho virou o Darth Vader, eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei chocada. Assim, ele é tão bonitinho, fofinho, como é que ele estragou, assim? Pois é, essa era a grande ideia que foi só muito mal executada, né? Nossa. Mas tudo bem. Mas assim, se eu não me engano, não sei se você tem marque clássicos, mas já passou, acho que o primeiro Star Wars. Ah, sim, isso é legal de ver no cinema. Esse emociona em qualquer plataforma, né? Até no celular eu tô vendo e acho massa. Ô Léo, se você pudesse prever assim, algum filme recente, de 10 anos pra cá, vai, que você acha que vai virar clássico. Pô, essa é uma boa, hein? Essa é uma pergunta difícil. É bem difícil. Eu tenho a impressão de que o Lobo de Wall Street do Scorsese, ele pode se tornar um clássico. Eu acho que ele é um filme que ele tem uma importância grande, assim, ele tem essa coisa do Scorsese retomando um cinema que já fazia um tempo que ele não fazia, só que pegando coisas novas, levando para um ritmo mais frenético. E que eu acho que ele pode, assim, vir a falar muito sobre essa nossa época no futuro. Eu acho que isso tem muito a ver, né? O clássico, ele transporta a gente para aquela época, né? De certa forma, né? E o Lobo de Wall Street, ele tem um estilo que é muito particular de fazer cinema da nossa época nas mãos de um cara que é um gênio que está aí há muito tempo, que é o Scorsese, né? Então, eu acho que, pensando aqui sem caçar mais coisas, pode ser um filme que venha a tornar o clássico. Tem um filme que eu defendo muito, tem muita gente que eu conheço que não gosta, mas que eu acho que ele pode se tornar uma espécie de, dadas as devidas proporções, por favor, mas ele pode se tornar uma espécie de pânico da nossa época, que é O Segredo da Cabana. Que eu acho que é um filme que ele brinca muito com os clichês do terror, ele traz essa questão do gênero muito forte. Eu acho que ele pode se tornar, dentro do terror, uma espécie de novo clássico, assim, daqui a um tempo. Mas eu não sei se eu tenho muitos defensores colegas aí comigo nisso, porque é um filme que divide opiniões. Entendi. O Minha Opinião mandou aqui, Lucas, rapidinho, que ele falou que Fardo original do Stephen King tem vampiro no meio. Não é esse Voo Noturno de 2005. É um de final dos anos 80 ou anos 90. Cara, assim, de memória, não tô lembrando desse, não. Deixa eu ver aqui. Olha, pesquisei, Lucas, enquanto eu... Eu achei aqui um The Night Flyer, Voo Noturno de 97. Talvez seja esse. Ele falou que podia ser anos 90, talvez seja esse. É do Stephen King? É baseado... Sim, baseado no... Eu acho que eu não assisti esse filme. Eu me lembro dele, vendo aqui as imagens, eu me lembro dele. Mas eu não tô lembrando, assim, não tô puxando pela memória aqui, não. É, eu também não assisti, não. Esse também eu não conheço, não. O André Mota, não, André não, o Maurício mandou aqui Mad Max, um que poderá se tornar clássico. Concordo. É difícil que já vem, assim, puxando na origem, né? Mad Max 1, o 2 mais, né, já é um clássico, né? Então ele vai meio que na onda, assim, né? É que nem falar 007 é clássico. Tipo, até quando, assim? Até qual filme 007? Mas então, eu concordo, tá? Eu gosto muito do filme, acho que sim. O Mario se referiu ao Mad Max Fury Road, né? Estrada da Fúria. Sim, é, mas ele é vinculado aos outros Mad Max, né? Não, não, sim, mas ele acha assim, ele acha que o Mad Max, Estrada da Fúria, daqui a muitos anos, vai ser um clássico. Sim. Com certeza. Eu acho que vai também. Eu vi ele duas vezes no cinema. Eu vi ele numa cabine de imprensa, que foi em maio, quando ele estava estreando em Cannes, e depois eu vi de novo, que eu achei muito boa, e é um filme assim, que ele pegou muita gente, assim, muita... eu vi o filme, eu vi correndo os três anteriores para poder ver esse, não ficar boiando, não achar muito louco aquilo, mas eu acho que as pessoas que viram o filme sem ter muita, sem ter visto os anteriores, acho que elas teriam gostado do filme também, porque ele é um filme que tem muito humor, ele é engraçado, as cenas de ação são assim... espetaculares. É sensacional, valeu a pena, assim, ele gravou, parece que o filme foi gravado em 2013, no início de 2013, ele ficou 2 anos montando esse filme, editando, então, tipo assim, todo mundo tava meio com medo do filme ser uma bosta, porque aí demorou demais pra editar, e na verdade ele fez um potencial clássico ali, né, é um filmaço, nossa, deu até vontade de ver de novo, ele é bom demais. Ô Lucas, sim. E você? Qual que você acha que seria um clássico no futuro? Putz, assim, tem que pensar também no social, né? O que gera na sociedade, né? Então, eu acho assim, John Wick vai virar um clássico no futuro, saca? Porque é um filme que, assim, realmente não tem muito de especial, mas ele fez, deu um boom, assim, todo mundo tava falando de John Wick, né? Então, acho que no futuro vai virar um clássico. Eu acho que o Interstellar deve virar um clássico. Acho um filme inteligente, interessante, que passou... não passou batido, né? É difícil falar isso, mas acho que no futuro ele vai virar um clássico. E o Ex Machina, que é um filme que, assim, é uma ficção científica genial e que, para mim, tá prevendo aí o futuro, saca? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai lembrar dele e falar, olha, esse filme já falava disso, né? E vai virar um clássico. O André mandou aqui para você, Léo. Lógico que o Léo ia falar dessa merda de Segredo da Cabana. Ele já me conhece, ele sabe que eu sou fã do filme. É, André, é uma obra-prima, você tem que conhecer isso um dia, é uma obra-prima. É um filme que não se leva a sério, assim, demais, né? Interessante. Eu acho que... massa. Ô, Léo, Léo ou Lucas, um de vocês está com alguma coisa ligada? Com algum áudio? Não. Não. Tá dando um eco, né? Tá dando um eco aqui. Parou, agora parou. Agora parou. Parou. Tava dando um eco, assim, mas de boa. Eu acho que... pensando... tá dando alguém... tem certeza que vocês não estão escutando? Nenhum de vocês? Sim. Que estranho. Eu tô escutando um barulho. É a minha voz, até. Tá. Você quer que eu dê um mute aqui pra ver se é... É. Léo, dá um mute aí pro Bruno. Continua. Vou dar. E agora? Tá do lado bem? Eu acho que é do Léo. Mas tá muito atrapalhante aí pra quem tá assistindo? Léo, pode voltar. Voltou. É, deu. É a Karma do Rio, parece ter uma TV no fundo. Mas foi, agora já foi embora. Acho que era um espírito. Tipo, o programa dos anos 90, né? Amiguinho, abaixa a sua TV pra gente poder falar no telefone. Eu acho que era alguém enchendo o saco aqui, era um espírito que foi embora. É, falando em clássico, eu acho que a Bruxa de Blair. Não, esse não, esse já é clássico. Já? Não, esse filme é clássico. Ele criou um gênero, isso não tem como não ser clássico. Não, eu falo porque, assim, a gente falou que o Clube da Luta não seria, porque ele ainda tem 20 anos, sei lá. O Bruce de Bell é da mesma idade. Então, não sei se seria um clássico nesse termo aí que a gente, sei lá, esse clássico, igual a gente pensa lá, Goonies, sei lá, ele ainda é recente, um pouco, não sei. É mais... Mas em termos de contribuição para o cinema, como o Léo falou no começo do programa... A Bruxa de Blair, ela tem uma importância quase tão grande quanto o Exorcista. Então, para mim, esse aí já é um clássico, assim, sabe? Entendi. É, mas eu acho que, assim, no termo que a pessoal em geral considera clássico, sei lá, eu acho que clássico é um tubarão de 40 anos atrás. Sei lá, nesse sentido, eu acho que daqui uns 20 anos já vai estar já vai ser para as pessoas em geral. Fala um filme clássico de terror, a Bruxa de Blair. quando o filme tiver uns 40 anos de idade, eu acho que o pessoal, qualquer pessoa aí que você achar que gosta de terror, ou gosta de cinema, vai falar que é a Bruxa de Blair. Eu acho que é mais certo já ser um consenso daqui a mais tempo, sim, não agora específico. Mas tudo bem, Bruxa de Blair, eu acho que Corra é um filme que talvez daqui a uns bons anos, né? Porque é do ano passado, retrasado. Corra, eu acho que tem potencial também, Corra. Ai, teve algum outro. Ah, do Christopher Nolan. Eu gosto muito da Origem. Vocês acham que não? Não seria? Daqui a muitos anos. Eu acho que perdeu a força muito rápido esse filme. É. Eu sinto que ele gerou uma repercussão muito grande na época e hoje eu não vejo ele tão marcante assim quanto ele poderia ter se tornado, talvez. Vocês acham que o Christopher Nolan teria algum filme que seria potencial clássico? Sem ser Interestelar. Lucas falou. Talvez o Cavaleiro das Trevas, né? O Cavaleiro das Trevas ele já é um marco para o cinema de super-herói. Mas tem alguma coisa tendo um cinema de herói, assim, um patamar abaixo. Não consigo entender direito o que é, mas assim, nunca o filme de herói vai ser levado assim como uma grande obra, né? Embora o Dark Knight seja um filme exemplar, assim. Sim. Eu acho que talvez ele seja. Eu acho que eu identifiquei ele. E para mim, ele meio que rompe com isso, sabe? Para mim, ele é o único filme de herói que ele rompeu a barreira do que seria o cinema de herói, sabe? Ele conseguiu se tornar respeitado como cinema, né? Acho que não sei se é correto falar ele. O que, Lucas? É. Nem Watchmen. Watchmen também, eu acho que entra nessa gama de filmes bons de herói. Watchmen, eu não vi. Então eu não posso... Vale a pena? Não posso opinar, vou ver depois. A Karen mandou aqui, talvez, o grande truque. Sim. Não sei também. É difícil de falar, né? É, o grande truque, pra ser sincero, eu vi ele uma vez, eu não gostei. Vou ter que ver de novo. Todo mundo que eu falo que eu não gostei fica assim, como assim você não gostou do grande truque? Eu juro, eu vi ele, eu não gostei a primeira vez que eu vi. Eu fiquei assim... Eu gosto do filme, mas eu acho que ele não... você pega aí uma lista, grandes filmes dos anos 2000, ele já não entra, sabe, numa lista, se você fizer 20, assim, e a gente tem que ter a noção de que não são muitos filmes, assim, que se tornam clássicos inestimáveis, assim, você tem uma certa restrição, então acho que o filme tem que se sustentar, né? Tem muito filme bosta que vira filme cult, né? Donnie Darko é um grande exemplo disso, na minha opinião, saca? Tipo, sim, gera uma galera que gosta e a galera impulsiona o filme lá pra cima, né? Então, a gente, é difícil de prever, assim, tipo... Sei. É, foi só uma provocação, foi só uma brincadeira, quer dizer, só pra gente prever o futuro. O André mandou aqui, os filmes do Nolan são filmes que perdem força ao longo do tempo muito facilmente. Só o The Dark Knight continua forte. E o Minha Opinião mandou aqui. Pessoal, a trama do Night Flyer é muito boa. Só o lance do avião é meio confuso. Se não me engano, Miguel Ferrer é o protagonista. Assistam. Tá anotado aqui. Já anotei aqui. O foda é que agora não posso mais baixar filme. Isso é tão triste, velho. Nossa. Ah, é? Conta pro Léo como é que funciona aí no Canadá. Pois é, aqui, se você baixar filme pirata, vem uma cartinha falando assim, oh, amigão, você tá baixando o filme e a gente tá ligado. Véio. Se você fizer de novo... Caramba! $1 canadenses por filme baixado. Assim. Depois, respondo judicialmente, podendo até pegar a jaula, só porque baixar uma pirataríazinha ali sem ofender ninguém. Sabe? É, no Canadá, então, o streaming é... O streaming se dá bem, né? É, só a Netflix aqui. É, tem todos os canais, né? A Amazon e tal. Só que, sim, vai pagar todos. É foda, né? É. Pois é. Tem o Mubi aí. O Mubi é muito bom. Eu uso mais o Mubi do que o Netflix. Não tem? Não sei. Não fui atrás ainda. Ah. Né? Olha lá. Você vai comentar aí, Dani? Pois é, eu tô vendo aqui. Eu tô tentando pegar... É a Lisa do The Guardian, que a Karen falou. Deixa eu ver aqui. Que ela falou que só tem. Que ela não gostou muito, não. Deixa eu ver aqui, ó. É, na época eu vi, mas eu não lembro. Eles botaram agora. O Maurício aqui tá falando do RARBG. Esse site é sensacional. Só que aqui no Canadá, eles pegam tudo, velho. Até Popcorn Time, que é streaming, assim, eles estão dando bloco, eles estão... Vem a catinha mesmo. Que... Ué, por que que tá todo mundo pistola comigo? O que que eu falei de errado? Que Donnie Darko é uma bosta, velho? Eu concordo, hein? Pô, pô, mó filme... Ah, não, não vou usar os termos que eu tô pensando na cabeça aqui, mas... Pô, filme meio bobão aí, né? Eu nem falei mal de Tarantino ainda. Aqui, ó. A lista do The Guard, eu vou falar só o top 10, porque tem 100 filmes. Fala o top 10, a gente não tá com pressa, não. Top 10 do Guardian, dos 100 melhores do século XXI. Não é na década, não. Século XXI. É o primeiro. Vale. Oi. Não, só ia falar que acho que vale a gente ir fazendo uma aprovação ou desaprovação, assim, ver o que, é, que a gente... A gente concorda. São 100 melhores do século, começando em 2001. É, do século XXI. Mas começando em 2001. Vamos lá. Vamos começar do décimo, então. Vamos chegar aos poucos aqui. É, o décimo colocado é um filme que se chama Team America World Police, de 2004. Deixa eu ver o título dele em português. É o Team America. É, detonando tudo, não é? Matt Damon. Esse eu não vi. Eu também não vi. Esse é o décimo. O nono é um filme espanhol que se chama Zama. Não me lembro. Da Lucrécia Martel, não é? É um filme da Lucrécia Martel, isso mesmo. É. Lançado no ano passado. É o nono. O oitavo, Moonlight. Bom filme. Eu não gosto. Pô, precisava ter participado da semana passada, velho. É, eu ia polemizar, né? Pois é. Por que eu não sou fã de Moonlight? Por que você não gostou? Eu não sei. Eu acho que é um filme que ele tem um... Eu tenho uma dificuldade para me envolver com ele. Acho que ele é meio fraco dramaticamente, sabe? Eu acho ele visualmente muito bonito, mas eu... Não, eu acho que ele tem problemas para construir o drama dele, assim, para envolver a gente com o protagonista. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Minha opinião está falando que eu falei mal dos filmes de super-herói. Não é isso. É, assim, não, na indústria cinematográfica, os filmes de herói não conseguem atingir um patamar de cinema artístico, de serem levados a sério. E eu não sei o porquê disso. Então, eu acho que, assim, mesmo filmes muito competentes, como o Dark Knight... Ele não vai ser lembrado como assim, um filmaço ou como uma puta obra de arte. Ele vai ser lembrado como talvez o melhor filme de herói. Talvez um bom, um excelente filme de herói. Mas nunca um excelente cinema, saca? É tipo isso. Entendi. Bom. Vamos ver aqui. Se alguém comentar aqui, eu destaco aqui de novo. Vamos lá. O sétimo filme, Cinedoc Nova York, que é um do Charlie Kaufman. Sim. Simon Hoffman. O sexto é um filme que chama Hidden, do Michael Haneke. Como é que é ele em português? Uai, tá Hidden, peraí. O Hidden é cachê, não é? Ah, Escondidos. Não, nesse não. É, peraí. Eu acho que é o cachê. Hidden, Austin... É um filme com Daniel Auteuil. Peraí. Peraí, deixa eu descobrir aqui. É, o cachê. Isso mesmo, cachê. Cachê do Michael Haneke, de 2005. O quinto. Bom? Eu não vi o cachê, mas eu sei que ele é bastante elogiado. É, vamos lá. O Amor à Flor da Pele, em décimo lugar. Em quinto lugar. É um filme de 2000. É um filme asiático. Em quarto lugar, o Sob a Pele, com a Scarlett Johansson, que ela é extraterrestre lá. Sim. Ele é um filme bem doido. Eu gostei dele. Eu fiquei meio chocada, assim, mas eu gostei dele. Vocês viram? Qual que é o nome dele em inglês? Under the Skin. Under the Skin. Eu me lembro de ver os trailers desse filme. Eu acho que eu não cheguei a assisti-lo. Eu não assisti também. Gente, assistam. Eu achei bem ousado, assim, legal esse Scarlett Johansson fazer uns filmes bem... Eu acho legal ela fazer uns filmes diferentes, assim. Porque a gente pergunta, ela é uma negra, e ela faz uns filmes bem legais, assim, também. Under the Skin é um deles, é uma coisa assim, vocês vão ver Scarlett Johansson de outra forma. Ela tá sensacional nesse filme. É bem doido, não é um filme nem um pouco comercial, tanto que muita gente não viu. Eu não quero ver mais nada com ela. Ah, será que eu vou ver Jojo Rabbit e História de um Casamento, que são filmes vão pro Oscar. Jamais. Sim. E ela tá sendo cotadíssima pra categoria de melhor atriz, tá? Mas, enfim, vamos lá. Quarto lugar é esse. Em terceiro está Boyhood, do Richard Linklater. Em segundo... Eu acho um filme, assim, sobre construção cinematográfica, porque, como filme mesmo, ele não diz muita coisa, não, saca? Concordo plenamente. Acho que é um filme ok. É aqueles filmes que falam, nossa, demorou 20 anos pra ser feito, e tipo, beleza, você não faz o filme ser bom, faz ele ser diferente mesmo, saca? Sim, eu concordo. Eu acho que foi mais por isso, que ele causou mesmo, por causa disso, que ele foi gravado durante mil anos e tal. É um filme bom, mas realmente eu também não acho que tem uma história, assim, que fica com a gente, cresce dentro da gente. Não. Foi o processo que foi marcante mais, né? Vamos lá. O Maurício, esse é daquela dela, é aquele dela nua? Tem uma cena dela de nudez no filme. Que ela sai. Esse filme é muito louco, gente. Vocês têm que ver, assistam. É muito, muito legal. Em segundo lugar, 12 Anos de Escravidão, do Steve McQueen. Também não sou fã. Também não sou fã, não. Acho assim. Overrated, acho, sei lá, ok, sim, nada demais. Eu gosto muito dele, mas eu não colocaria ele em segundo lugar entre os melhores filmes dos anos 2000 para frente. Realmente estou achando essa lista aí uma bosta, viu? A Karen falou que achou uma bosta também, que ela não. Eu tinha tanto filme bom para botar no lugar. Pois é. E o primeiro, tentem adivinhar, quem vocês acham que eles colocaram em primeiro? Fala o ano do filme, só. 2007. Eu não vou palpitar porque eu já vi. Ah, tá. Então vai, Lucas. Muito de pessoal que está aqui acompanhando a gente. Quem vocês acham? 2007. Simpsons, o filme. Não é 2007? Não merecia. Não sei. Vale a dica de que é o melhor diretor da geração dele. Porra, difícil, hein? Eu me rendo, qual que é? É o There Will Be Blood. Sim. Esse Sangue Negro. Dá pra concordar. Sangue Negro, exatamente. Filmaço. Eu faria uma lista só com os meus primeiros lugares, seriam só os filmes do Paul Thomas Anderson, assim, enfileirados. Eu gosto daquele Drunk Punch Love, mas ele é de 98, né? Daí não entra. Uau. 2002. Não, esse é 2002. É 2002? Ah, então sim. Então, gente. Quais que ele teve? Teve Sangue Negro, Punch Drunk Love, Embregado de Amor. Teve aquele com o Daniel Lewis, que é do mais recente, que eu não gostei. Que ele é estilista. Trama Fantasma. Trama Fantasma. Eu não gostei muito. Mas qual outro que ele teve? Vice Inerente. Ah, Vice Inerente, com Joaquim Fênix, verdade. Dos anos 2000 pra cá, são esses quatro só. São esses quatro, entendi. Pena que tem pouco, né? O Maurício mandou aqui Carrossel. Que filme é esse, Carrossel? Eu não conheço. Eu acho que é o Carrossel, tá zoando aí, né? O Carrossel da novela. Tá. Tipo, esse Carrossel, saca? É que tem um filme, né, do Carrossel. Pois é, cinema brasileiro de melhor qualidade, velho. Melhor que ele, só aquele do Danilo Gentili, que ele é idiota, para variar, né? Tudo bem. Aliás, por falar em cinema brasileiro, eu tenho um filme brasileiro que eu colocaria no top 10 dos filmes desse século, que é o Saneamento Básico. Pô, esse é genial. E Cheiro do Ralo, também, filme urbano brasileiro de excelente qualidade. Cheiro do Ralo também. Brasileiros que eu gosto muito, que são recentes, vamos lá. Eu gosto muito do Casa Grande, Entre Nós, o Que Horas Ela Volta, eu gosto muito também, Aquários, Mangue Negro eu não vi. Pô, velho, o brasileiro da melhor qualidade, velho. Então, Brasil tem muito filme bom, velho. Tem. Tem filme bom demais que a gente faz e muita gente não vê. Não, tem muito filme bom mesmo. Vamos lá. O André Mota. Oi? Só destacar rapidinho que o André Mota lembrou que o Paul Thomas Anderson fez O Mestre também nesse século. Eu esqueci que filmaço também. Sim, o Joaquim ganhou o prêmio do Festival de Veneza de melhor ator, Volpicão. E foi indicado ao Oscar, né, posteriormente. O Minha Opinião mandou aqui, sim, mas são analogias com obras de arte do cinema que sempre os filmes de super-heróis irão perder. Mesmo que comparar Jason Statham e Stallone ótimos em ação com atores como Brando e Al Pacino. O Maurício mandou aqui, do ralo vi quando criança, não entendi nada na época, preciso rever. Assista e, se possível, vá atrás do quadrinho também. É isso? Vai atrás do Mutarelli, que é o autor. Né? Olha o Lucas aqui indicando filmes. Olha a Karen. Eu vi Saneamento Básico por causa do podcast. É verdade. Cinema brasileiro. É legal, Karen. Gostou do filme? Ah, a gente fez podcast dos filmes brasileiros. Verdade. Sim. A gente tem que fazer a parte 2. Com certeza. O que, Léo? Você falou? Que na parte 2 eu estarei, se tudo der certo. Sim. Não, velho, não é... Sério, o Brasil tem muito filme bom, velho. Nossa, tem muito filme bom mesmo, assim. Ó, eu concordo com a minha opinião de que é covardia os filmes de super-herói terem uma categoria própria, saca? Eu acho que não é necessário isso. Não, não é como se, assim, não dá pra encaixar aqui. Mas, infelizmente, é assim que rola, né? Não... E também filmes como Esquadrão Suicida contam negativamente, assim, né? Tem um monte de filmes assim, que eles vêm pra fuder com filmes de herói bons, assim, né? Uns muito ruins puxam poucos bons pra baixo. Assim. Essa coisa de questão de colocar de gênero é complicada, né? Porque o filme de super-herói é super-herói, mas é um filme de ação, né? É um filme de aventura, o que for. Igual a gente falou na semana passada, a gente falou específico por causa da questão do Crivella, que são os filmes LGBTQI+. Mas também são filmes que não precisam, porque a gente ficar separando, né? São filmes ou de drama, ou de romance, as pessoas têm que ver filmes como filmes. Não pode a gente colocar eles como diferente. Ah, são filmes LGBTQI+, né? Não tem necessidade, é filme de romance, ou é um filme de drama, ou é um filme de crime com personagens que acabam sendo, podem ser LGBTQI+, whatever, né? Não precisa diferenciar, né? A gente só diferenciou por causa do Crivella, a gente quis especificar mesmo, para chamar atenção, para o pessoal... ver específico que era sobre isso mesmo. Mas, enfim. A Karen mandou aqui, adorei, ri muito. Show. Esse filme é sensacional, né? Filmaço. Eu tenho que ver, eu não vi, não. Saneamento Básico, eu não vi, não. Tem que ver. Vejo. Falando em filme brasileiro, só fazer um comentário. Que o filme do Papa, The Pope, que tá super aclamado nesses festivais agora, Festival de Veneza, Telluride, e Toronto também, é um filme dirigido pelo Fernando Meirelles. Nosso grande Fernando Meirelles está sendo cotado para a categoria do Oscar de melhor direção. É um filme que está melhor filme, cotado para melhor filme, melhor direção. Agora, se o Joaquin Phoenix, né, umas semanas atrás, estava cotado como frontrunner da categoria de melhor ator... Sim. Agora é o Jonathan Pryce que tá pelo filme do Papa. Acho que o Fernando Meirelles ele merece uma indicação, acho que assim, não precisa ganhar, não, mas só uma indicação. Tanto de filme assim, competente e bons filmes. Não sei se bons filmes, na minha opinião, tá? Mas eu sei que são filmes que têm uma excelência. Né? Então eu acho que ele é merecido. Deus, ele foi indicado. Sim, eu gosto, mas talvez eu não goste tanto do Jardineiro Fiel lá, sabe? Ah, entendi. Mas acho que é merecido, acho que é merecido. Nesse ano, o complicado é que a concorrência é grande, né? Você tem o Tarantino, tem o Scorsese, tem o filme do Noah Baumbach. Não, não falo nem para ganhar, mas eu falo até para ser indicado. Tem muita gente forte que também tá na disputa. Esse ano tá assim, tá um ano bem concorrido, viu? Assim, ser indicado o melhor diretor, ele tem chance. Eu acho que ele tem chance. Vai ser difícil, porque tem muita gente foda competindo. Mas eu acho que ele, o máximo que ele consegue é ser indicado. Eu acho que vencer esse ano tá indo mais pro Tarantino, este ano. E melhor ator, por enquanto, tá pau a pau. É o Jonathan Pryce com o Joaquin Phoenix, por enquanto. E ator coadjuvante, o Anthony Hopkins, né? Que também tá no filme. Ele deve ser indicado o melhor ator coadjuvante, mas tá mais pro Brad Pitt, no momento. O Brad Pitt. Eu tenho visto também no site de buzz de Oscar bastante gente falando do Tom Hanks, né? Pelo A Beautiful Day in the Neighborhood. Que acho que ele vai para coadjuvante, né? Ele vai para coadjuvante. Tem mais força do que para principal, né? Sim. A questão do Brad Pitt, que pode comprometer, é que ele já anunciou que ele não vai fazer campanha. Então, isso pode acabar influenciando. Mas não quer dizer nada. Tem gente que não faz muita campanha e acaba ganhando. Acontece, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. O minha opinião mandou aqui é porque eles ganham milhões, porque muitas pessoas que nunca leram as HQs vão ao cinema e gostam. Por exemplo, essa saga dos Vingadores, Guerra Infinita, é infinitamente melhor nas HQs. Sem dúvida. O filme é mongoloide, velho. Esse filme normalmente é mongol, assim, é um serviço. Sério mesmo. É um absurdo aquilo. E eu, assim, eu sou leitor de quadrinho desde o começo dos anos 90, saca? Tipo, eu era retardado porque eu sabia quem era Thanos. Daí hoje em dia eu tenho que ouvir gente falando, eu adoro quadrinhos, né? Os filmes. Enfim, eu fico entrando nos assuntos que não tem nada a ver, né? A gente já derivou aqui do tema loucamente, né? Não, mas acaba que conversa vai, conversa vem, a gente vai mudando. Mas, gente... É boteco, né? Boteco é assim. É boteco. É tipo um boteco com a galera aqui participando. Ô, gente, Léo, quer fazer alguma consideração final? Não, acho que a gente já conseguiu abordar bastante o tema. Acho que o que dá para torcer é para que cada vez cheguem mais filmes clássicos no cinema e cada vez mais os filmes que são mais difíceis de achar, né? Para que todo mundo consiga ter a oportunidade de ver grandes filmes que nunca encontrou da melhor forma que ele deve ser visto, né? Porque o cinema é uma espécie de santuário, né? Quando você larga tudo lá fora e se entrega totalmente para uma história. Então é a melhor forma de você ver um filme, tomara que todo mundo consiga ver esses filmes aí mais antigos, que não conseguiu ver numa tela grande, consiga ter essa oportunidade. Isso aí, concordo. Lucas, e você? Eu acho assim, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí deveriam ir atrás de ver se nas suas cidades não está passando algum filme clássico, né? Porque normalmente eles são mais baratos e, assim, vale a pena, não tem como não valer a pena, saca? Nunca vão escolher um filme horrível, clássico ou antigo para ser exibido, saca? Então, faça essa busca, né? Eu busquei aqui no Canadá e vi que tá passando 2001, Odisseia no Espaço aqui essa semana, de graça, saca? No parque. Então, só de fazer a pauta aqui pro programa, eu já arrumei um programaço aqui para fazer. Então, faça isso na cidade de vocês também, viu? Eu sinto, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, e você falou desse evento que vai passar o 2001, Odisseia no Espaço. Eu acho que faltava uma coisa, um evento desses aqui, em BH, não sei se em São Paulo tem, de passar ou na Praça da Liberdade, Parque dos Mangabeiras. Eles fizeram um evento a Vivo, era Vivo Open Air, só que era super longe, não era na região central, era, acho que nos Olhos d'Água. Então, que é afastado aqui, não é numa região central. E tava chovendo pra caramba, né? Porque eles fizeram um negócio em novembro. Nossa. Que é tudo chuva. Então, tipo assim, sabe? Lógico que péssimo. Então, eu sinto falta deles fazerem eventos como esse. Tipo assim, fazendo de graça mesmo clássicos nacionais, para ajudar o pessoal a valorizar mais no cinema brasileiro. e passar ao ar livre. Imagina, nesse calor, é mais fresco que uma sala de cinema, sei lá. Vai ver lá na Praça da Liberdade, olha que legal ver o Central do Brasil, Dona Flor e seus dois maridos, ver os filmes do Glauber Rocha, sabe? O pessoal valorizar mesmo. Oi, Lucas, fala. Alguns anos atrás, eu aprovei um projeto de lei que chamava Cinemando pelo Brasil, né, que ia passar em cidades pequenas e fazer uma sessão de cinema nacional nessas cidades, né? Há uma lei que você tem que pagar, tipo, R$1.500 por exibição de filme, saca? Então, é um negócio, assim, muito custoso fazer uma exibição no Brasil, saca? Eu lembro, assim, que na época eu vi os valores, né, a tal da licença guarda-chuva, que é tipo R$1.500 por dia, só pode exibir uma vez o filme. Então, assim, tem umas leis no Brasil que você fala assim, esse povo não, que faz lei não quer que a galera tenha cultura nem fudendo, assim, saca? Nem fudendo. Esse é um dos motivos que não tem esse tipo de evento no Brasil, saca? É caro exibir filme. É caro fazer coisa gratuita. Nossa. Bom, não sabia disso. Que foda. Pois é, o espaço... Nossa... Então, não, peraí, então esses filmes que o Cine Humberto Mauro passam, eles estão pagando, então esse valor? Eles têm os direitos ou eles fazem concessões, né, com os donos dos direitos, sabe? Aí é comércio, né? Se você é pequeno e quer fazer na sua cidade assim, ah, quero botar um telão aqui, eu tenho um projetor, você vai perder muita grana, sabe? É um negócio assim que é custoso, e é deprimente ligar lá pro pessoal da licença, porque eles não sabem de nada, você cai numa burocracia... É um negócio, assim, terrível, saca? Terrível. Gente, nossa, que horror. Porque, assim, eu já vi passando, assim, na faculdade, a professora passa um filme pra gente, na sala de aula, né? Mas é sala de aula. Não é uma exibição pública, né? É diferente, né? Quando é exibição pública, né? Mas isso é legal também, viu? Todas as aulas que eu tive na UFMG de cinema, era ilegal. Eu fui pesquisar isso, sim, e é ilegal. Gente, então, tipo assim, tá na faculdade, o professor faz uma exibição no auditório, isso é ilegal. É ilegal. E se baixar o pessoal, dá uma multa grande, é um negócio, assim, terrível, saca? Eu perguntei isso quando eu liguei lá pra licença, falei, ah, eu queria dar umas aulas sobre cinema, falei, não, tem que pagar. Falei, mesmo se for na universidade, tem que pagar, os professores pagam. Eu falo, paga, sim. Igual a faculdade é original também. Gente, então esse povo vai ganhar muita grana, porque todas as universidades do Brasil, eles passam. Ninguém paga isso. Sabe? Eu passei filmes na universidade já, eu passei o Crepúsculo dos Deuses na universidade, nem sabia, assim. Só peguei o DVD, pedi lá e passei lá na ficha, sabe? Gente, nossa, caramba, que tristeza essa burocracia. Ah, bom. Mas, o Maurício, começamos com Se Meu Apartamento Falasse, terminamos no Thanos. Assim que é bom, loucura. Por isso que o programa chama Papo de Boteco. Exatamente. Teoria argumentativa. Assim. Ai, gente. Não tem muita lógica, não. É isso aí. Ô, gente, muito obrigada pela participação hoje. O pessoal todo que participou aqui no chat, gente, bombou. Fiquei muito feliz. Maurício, vamos falar todo mundo, ó. Maurício, a Karen, minha opinião. Calma aí que eu tô subindo tudo, por isso que eu não de ninguém, tá? Aí tem os nomes aí, pra parecer que tá dando um quórum legal aí, velho. O André Mota. O André Mota. A Júlia, o Antônio, né? Ah, não vou mentir, não. Calma aí que eu vou ler mais aqui. Que tem... Calma aí. Tem mais em cima aqui, ó. O Roti, cadê, gente? Os comentários são muito grandes, aí fica difícil de chegar. É o nome dele aqui, acho que é Rotive. Ai, o dele ele é mais diferente. Ah, perdi aqui. Mas, gente, todo mundo que participou, muito obrigada. Lucas e Léo, muito obrigada. O papo foi ótimo. E semana que vem, de volta, eu vou apresentar de novo, que o Lutulo ainda estará na viagem dele. Mas o transplante não foi bem. Nossa sorte. O que é, Lucas? O transplante não deu certo? Ele não vai poder voltar semana que vem? Ou não era para falar de transplante? No... Bom, segue aí. Ai, meu Deus. Nossa, que lerda. Eu tô aqui, Rotive, é Vitor. É que ele coloca Vitor ao contrário. Clever. Boa. Olha só esse Rotive. É, ah, o Edson Francisco, cheguei em 40 minutos de live, mas botei na velocidade 2 e alcancei vocês. Só ouvindo a formiguinha, né? Obrigada, Edson, pela participação. Semana que vem não tem tema definido ainda, vamos definir. Segunda-feira, provavelmente, a gente divulga o tema, ou terça no máximo. E é isso, muito obrigada, pessoal, foi top. Semana que vem, até domingo, a gente já coloca o programa lá no Spotify, na Apple, no Android, nos todos os lugares para vocês poderem escutar. No YouTube já estará disponível assim que a gente terminar aqui a transmissão. Muito obrigada. Beijos, pessoal. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Você ouviu Papo de Boteco.